Superficialmente, vemos que esses desfrutadores têm uma relação com a ilusão, Maya. Porém, acima deles, na quarta dimensão, está o Senhor Krishna, que não tem contato com a energia material. Muita gente fala em outras dimensões, mas só existem quatro dimensões, e tudo que existe dentro do universo está trancado, né? Trancado, preso nessas três dimensões. Então, na quarta dimensão, só existem Deus, os associados de Deus, as moradas eternas, tudo que não tem nem começo, nem meio, nem fim. E só existem quatro dimensões. Se bem que estamos na era do especulismo, né? Já ouvi falar até em 10 dimensões. As pessoas não conhecem nem as três dimensões, Bimala. Os três purushas, Karana Udakshay Vishnu, Garbha Udakshay Vishnu e Shira Udakshay Vishnu, têm todos uma relação com a energia material chamada Maya. Porque por intermédio de Maya, a ilusão, eles criam o cosmo material. Esses três desfrutadores que estão deitados, respectivamente, nas águas de Karano, de Garbha e Shira, são a superalma de tudo que existe. Karano Udakshay Vishnu é a superalma dos universos coletivos. Garbha Udakshay Vishnu é a superalma dos seres vivos coletivos. E Shira Udakshay Vishnu é a superalma de todas as entidades vivas individuais, que somos nós. Pode-se dizer que eles têm certa afeição por Maya, a ilusão, pois estão um tanto atraídos aos afazeres da energia material. Porém, a posição transcendental do próprio Sri Krishna não é nem levemente maculada por Maya, a ilusão. Seu estado transcendental chama-se Turiya, ou estado quadrimensional. Calma, estou ladeando a página. No mundo material, o Senhor Krishna é designado como Virat, a forma universal. Hiranya, Garbha e Karana. Tá, vou ler de novo. No mundo material, o Senhor é designado como Vira, Hiranya, Garbha e Karana. Mas, em última análise, além destas três designações, o Senhor Krishna está na quarta dimensão. A manifestação fenomenal do Supremo Todo, Krishna, a alma noumenal de tudo, e a causa ou natureza causal, são todos apenas designações dos desfrutadores que são responsáveis pela criação material. A posição transcendental ultrapassa estas designações e por isso é denominada a posição da quarta dimensão. Esta é uma citação do comentário de Shridhara Swami ao 11º canto, 15º capítulo, verso 16 do Shrimad Bhagavatam. Embora estes três aspectos do Senhor Krishna lidem diretamente com a energia material, ela não afeta nenhum deles. Todos eles estão além da ilusão. Esta opulência... Esta é a opulência do Senhor Krishna. Embora situado na natureza material, os modos da natureza nunca o afetam. Analogamente, aqueles que... Calma. Senão eu erro. Analogamente, aqueles que se rendem a ele, Krishna, e fixam sua mente nele, não são influenciados pelos modos da natureza. Este texto é do Shrimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 11, verso 38. Aqueles que se refugiam nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, não se identificam com o mundo material, mesmo enquanto vivem nele. Pode ser que os devotos puros lidem com os três modos da natureza material, mas, devido à inteligência transcendental deles em consciência de Krishna, as qualidades materiais não os influenciam. O encanto das atividades materiais não atrai tais devotos. Portanto, o Senhor Supremo Krishna e os devotos de Krishna, agindo subordinados a Ele, estão sempre livres da contaminação material. E quando isso? Aqui e agora. É só se tornar um devoto puro. Aí, as pessoas acham que é uma coisa impossível. Não é impossível, porque é a nossa natureza, é o que somos realmente. Sois o abrigo derradeiro destas três porções plenárias. Assim, não há a menor dúvida de que sois o Narayana primordial, Krishna. Brahma confirma que o Senhor Krishna é o Supremo, a fonte das três manifestações conhecidas como Shirodakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu e Karanodakshay Vishnu, ou Mahavishnu. O Senhor Krishna tem quatro manifestações originais para os seus passatempos, a saber, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. O primeiro avatar desfrutador, Mahavishnu, no oceano causal, é o criador da totalidade da energia material. É uma expansão de Sankarsana. Garbhodakshay Vishnu, o segundo desfrutador, é uma expansão de Pradyumna, e o terceiro desfrutador é Shirodakshay Vishnu, e é expansão de Aniruddha. Todos estes enquadram-se na categoria de manifestações de Narayana, que é uma manifestação do Senhor Shri Krishna. Calma, estou ladeando a página aqui. O Narayana no céu transcendental é a fonte destes três aspectos. Ele é vossa expansão vilaça. Portanto, vós sois o Narayana fundamental. É o Narayana original, Krishna. Tudo sai de Krishna. Krishna é a fonte de todos os mundos materiais e transcendentais, de todas as... de tudo. Não existe nada além de Krishna. Portanto, segundo a autoridade de Brahma, o Narayana, que é a deidade predominante no mundo transcendental, é apenas o aspecto vilaça de Krishna. Citando Brahma, acabo de provar isto conclusivamente. A verdade indicada neste verso, o verso 30, é a essência do Shrima Bhagavatam. Em conclusão, aplica-se em toda parte sob a forma de sinônimos. Eruditos tolos especulam de diversas maneiras, desconhecendo que Brahman, Paramatma e Bhagavan são todos aspectos de Deus, Krishna. Porque Narayana tem quatro mãos, ao passo que Krishna assemelha-se a um homem comum, eles dizem que Narayana é o Deus original, ao passo que Krishna é apenas uma encarnação. É quem entender isso de verdade, né, já está liberado. Por isso que nós temos que estudar os livros de Prabhupada. Alguns eruditos argumentam que Narayana é a personalidade de Deus original, da qual Krishna é uma encarnação, porque Shri Krishna tem duas mãos, ao passo que Narayana tem quatro mãos. Tais eruditos sem inteligência não entendem os aspectos do absoluto. Dessa maneira, os argumentos deles aparecem sob diversas formas, mas a poesia do Bhagavatam, habilmente, refuta todas elas. T. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta dizem que ela é conhecimento não dual e chama-se Brahman impessoal, Paramatma localizado e a personalidade de Deus, Krishna. Este verso é do Srimad Bhagavatam 1.2.11. Meus queridos irmãos, por favor, ouve a explicação deste verso e considerai o seu significado. A entidade original única é conhecida sob seus três diferentes aspectos. Calma. O próprio Senhor Krishna é a verdade absoluta única e íntegra, a realidade fundamental. E se ele manifesta sob três aspectos, como Brahman, Paramatma e Bhagavan? No verso do Srimad Bhagavatam citado acima, 1.2.11, a expressão principal, Bhagavan, indica a personalidade de Deus, Krishna. E Brahman e Paramatma são qualidades concomitantes deduzidas da personalidade absoluta, assim como o governo e seus ministros são deduções do líder executivo supremo. Em outras palavras, a verdade principal manifesta-se em três fases diferentes: a verdade absoluta, a personalidade de Deus, Shri Krishna, Bhagavan, também é conhecida como Brahman e Paramatma, embora todos esses aspectos sejam idênticos. O significado deste verso vos fez parar de argumentar. Agora ouve outro verso do Srimad Bhagavatam. Todas essas encarnações de Deus, Krishna, são ou porções plenárias ou partes das porções plenárias dos Purusha Avataras. Krishna, porém, é a própria suprema personalidade de Deus. Em cada era, quando os inimigos de Indra perturbam o mundo, ele o protege por meio de seus diferentes aspectos. Esta afirmação do Srimad Bhagavatam 1.3.28 nega definitivamente o conceito de que Shri Krishna é um avatar de Vishnu ou Narayana. O Senhor Krishna é a personalidade de Deus original, a suprema causa de todas as causas. Este verso mostra claramente que encarnações da personalidade de Deus, tais como Shri Rama, Nrisimha e Varaha, pertencem sem dúvida alguma ao grupo de Vishnu, mas são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias da personalidade de Deus original, o Senhor Shri Krishna. O Bhagavatam descreve... Desculpem. O Bhagavatam descreve os sintomas e atos das encarnações em geral e inclui, desculpem, Shri Krishna entre elas. Então, muita gente se perde, né? Se não tem um mestre espiritual qualificado, autorizado e competente, ele se perde, porque nós vimos há pouco tempo aqui, lendo, né, o livro de Krishna, que Krishna e Arjuna de Dwarka eram expansões de Mahavishnu. Ele roubou os bebês para obrigar Krishna e Balarama, né, que são expansões dele, de ir lá encontrar com ele para eles ver, para ele ver, né, Krishna e Arjuna. Isto deixou Suta Goswami bastante apreensivo. Portanto, ele distinguiu cada encarnação por seus sintomas específicos. É bem, é verdade. E o primeiro mestre espiritual que a gente encontra na vida, geralmente, é o mestre espiritual instrutor. Então, sem ler essa coleção, ou essas coleções, os livros de Prabhupada, né? Sem um representante, sem um devoto fiel de Prabhupada, de repente a pessoa se perde. nesse oceano de conhecimento. Desculpem. Todas as encarnações da divindade Krishna são porções plenárias ou partes das porções plenárias dos avatares desfrutadores, dos Purusha avataras. Porém, o Senhor primordial é Shri Krishna. Ele é a suprema personalidade de Deus, o manancial de todas as encarnações. A ler mais um e parar? Pode ser que um oponente diga: esta é a tua interpretação, mas na verdade o Senhor Supremo é Narayana, que está no reino transcendental. Não tem explicação, esse parece que não tem, vou ladear aqui, vamos ver. Ele, Narayana, encarna como o Senhor Krishna. Esta é a maneira como vejo o significado do verso. Não há necessidade de considerações adicionais. Podemos replicar a tal intérprete desorientado: por que sugeres essa lógica falaz? Uma interpretação que se opõe aos princípios das escrituras jamais é aceita como evidência. Ah, vamos parar nesse aqui, que esse aqui tem explicação, Bimo. Não se deve expor um predicado antes de seu sujeito, pois ele não pode ficar assim, sem apoio adequado. Mas nós vamos parar aqui. Vou ler de novo e parar. Não se deve expor um predicado antes de seu sujeito, pois ele não pode ficar assim, sem apoio adequado. Bom, gente boa, essa coleção, o Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Isso mesmo, de graça, na quarta linha, você clica ali, livros grátis, calma, está abrindo aqui, você clica aí na quarta linha, livros grátis, que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo, desce mais, aí chegou. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ver o que tem, né? É verdade. Você muda, não para de mudar. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, que tem? Tem um festival. Ainda dá tempo para muita gente. Primeiro falar do jejum. Bom, o jejum deverá ser quebrado nesta segunda-feira, das 6h44 às 10h18. Tá vendo, Bima? Quebrar o jejum. Segunda-feira, das 6h44 às 10h18. Eu gosto de quebrar lá no meio, para não correr o risco de quebrar nem adiantado nem atrasado. É lá para as 8h30, né? Já tá bom. 8h30. Que mais? O Festival Transcendental Hare Krishna. Você, ouvinte da rádio, é nosso convidado especial para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Então, você que... Não, Bíblia. Primeiro, as pessoas que ainda vão pegar o festival. É isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica ali, procura o endereço mais próximo de sua casa, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus. Combinado? Então tá combinado. Já falei do quebrar o jejum, então vamos ler agora mais um pouquinho da coleção Shrima Bhagavatam. o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narancaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Desculpem. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, se eu não me engano. É, na mente não pode confiar, nem mulher, nem animal de chifre. É, Bimala, é os Vedas. E é uma ofensa achar que existe algum exagero nos Vedas ou que os Vedas está errado, né? Escritura perfeita e completa, falada e escrita pessoalmente por Deus, sem os quatro defeitos dos seres urbanos. É no sentido de humano, Bimala. Os seres urbanos têm os quatro defeitos. Os seres rurais também. É onde nós paramos, hein? Todos vós, irmãos, sois da mesma natureza, sendo devotos e filhos, obedientes de vosso pai. Do mesmo modo, esta moça também é da mesma classe e é dedicada a todos vós. Assim, tanto a moça quanto vós, os filhos do rei Patinabarrixá, estáis na mesma plataforma, unidos em nome de um princípio comum. Vamos lá, agora vai. Segundo os princípios védicos, uma mulher não pode ter muitos esposos, embora um homem possa ter muitas esposas. Não, não, Bima, não. Só uma encrenca já está bom. Só você já está bom, Bima. Não quero outra encrenca, não. Ai, não é fácil, não, viu? Embora um homem possa ter muitas esposas, em casos especiais, contudo, observa-se que uma mulher tem mais de um esposo. Draupadi, por exemplo, casou-se com todos os 5 irmãos Pandavas. De forma semelhante, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ordenou a todos os filhos de Pratinabarrixá que desposassem a única filha do grande sábio Kando e de Pranocha. Em casos especiais, uma moça tem permissão de se casar com mais de um homem, contanto que seja capaz de tratar os seus esposos igualmente. Isto não é possível para uma mulher comum. Só a uma mulher especialmente qualificada pode se permitir casar-se com mais de um esposo. Nesta era de Kali Yuga, é muito difícil encontrar uma mulher equânime assim. Logo, de acordo com a escritura, Kalopancha Vivardhaye, nesta era de Kali Yuga proíbe-se a uma mulher de casar-se com o irmão de seu esposo. Este costume ainda é observado em algumas regiões montanhosas da Índia. O Senhor Krishna diz que, com as bênçãos do Senhor Krishna, todas as coisas são possíveis. O Senhor Krishna abençoou especialmente a moça a render-se igualmente a todos os irmãos. Prabhupada cita uma frase e explica que, significando dever ocupacional sem diferença de propósitos, é ensinado tudo isso no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita divide-se em 3 seções básicas: Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. A palavra yoga significa atuar em nome da Suprema Personalidade de Deus, como se confirma no Bhagavad Gita 3.9. Calma. É preciso realizar trabalhos como sacrifícios oferecidos a Vishnu, caso contrário, o trabalho nos prende a este mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, Cumpre teus deveres prescritos para a satisfação dele, Krishna, e dessa maneira permanecerás sempre desapegado e livre do cativeiro. Alguém poderá agir de acordo com o seu próprio dever ocupacional, simplesmente para satisfazer Krishna, né? O desfrutador de todos os sacrifícios, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Isto se chama Apritadharma. Diferentes membros do corpo podem agir de diferentes maneiras, mas o objetivo básico de todos eles é manter todo o corpo. De modo semelhante, se trabalharmos para a satisfação da suprema personalidade de Deus, Krishna, observaremos que tudo estará resolvido. Devemos seguir os passos dos prachetas, cujo único objetivo era satisfazer o Senhor Supremo Krishna. E isto se chama Apritadharma. Segundo o Bhagavad Gita 18.66, Sarva Dharman Parityaja Manekam Sharanam Vraja. Em português, abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. Não me canso de falar, Bimão. Muita gente já está, ou já estão, muitas pessoas já estão abandonando essas religiões que tem por aí, né? Já estão fazendo, já estão cumprindo a ordem de Krishna. Falta cumprir a segunda parte. Krishna fala: abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Eu te libertarei de todos os pecados, todas as reações. Não tenha medo. Tá vendo? Então, muita gente já está fazendo a primeira parte aí. Agora, a segunda parte é se render a Deus, Krishna. Porque todos nós, sem exceção, somos servos eternos de Deus, Krishna. Então, é a conclusão do Bhagavad Gita, né? Abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. Este é o conselho do Senhor Krishna. Nossa única meta deve ser agir em consciência de Krishna para a satisfação do Senhor Krishna. Isto é unidade, ou Apritadharma. Calma. Então, o Senhor Krishna abençoou todos os prachetas, dizendo-lhes: meus queridos príncipes, por minha misericórdia podeis gozar de todos os recursos deste mundo, bem como do mundo celestial. Na verdade, podeis desfrutar de tudo isso sem obstáculos e com pleno vigor por 1 milhão de anos celestiais. É que passa rapidinho, né? E quem faz esse desfrute aí pensa que só se passaram 100 anos. A duração de vida prescrita para os prachetas pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é calculada segundo as medidas de tempo dos sistemas planetários superiores. Afirma-se que 6 meses terrestres equivalem a 12 horas nos sistemas planetários superiores. 30 dias equivalem a 1 mês e 12 meses equivalem a 1 ano. Dessa maneira, por 1 milhão de anos, de acordo com os cálculos do sistema planetário superior, os prachetas tiveram permissão de gozar de toda a espécie de recursos materiais, embora esta duração de vida fosse tão longa. Embora esta duração de vida fosse tão longa, os prachetas receberam pleno vigor corpóreo pela graça do Senhor Krishna. No mundo material, se alguém quer viver por muitos anos, é obrigado a suportar as dificuldades da velhice, da invalidez e de muitas outras condições miseráveis. Os prachetas, entretanto, receberam pleno vigor corpóreo para gozar dos recursos materiais. Os prachetas receberam esta oportunidade especial para que pudessem continuar prestando pleno serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Isto será explicado no verso seguinte. Ah, mudou a página. Depois disso, desenvolvereis serviço prático e amoroso a mim, inadulterado, e livrar-vos-eis de toda a contaminação material. Nessa altura, estando inteiramente desapegados do gozo material nos ditos planetas celestiais, bem como nos planetas infernais, retornareis ao lar, voltareis ao Supremo, a morada eterna de Deus. Tá bom, já parei de falar, Bimala, vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de curso. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto e já aparecem todos os livros disponíveis. E você já começa a sua coleção. Chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho da coleção Prabhupada Lilamrita, a biografia de Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Puravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Toma mais água. Onde nós paramos, hein, Bima? Ah, paramos aqui a viagem aos Estados Unidos. Após 35 dias de viagem, a partir de Calcutá, o Jaladuta chegou ao Common New Pier de Boston, às 5:30 da manhã do dia 17 de setembro de 1965. O navio faria uma breve parada em Boston antes de prosseguir para a cidade de Nova York. Entre as primeiras coisas que Srila Prabhupada viu nos Estados Unidos estavam as letras A e P, pintadas num armazém em frente ao cais. O cinzento amanhecer nas águas da enseada revelava os navios no porto, um conglomerado de barracas e lagostas, prostíbulos, e ao longe avistavam-se a linha do horizonte de Boston. Em Boston, Prabhupada teve que passar pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Seu visto concedia-lhe uma permanência de 3 meses, e um funcionário o carimbou indicando a data prevista para a sua partida. O capitão Pandia convidou Prabhupada a dar um passeio por Boston, onde o capitão tencionava fazer algumas compras. Eles atravessaram a passarela em direção a uma movimentada área comercial com velhas igrejas, armazéns, edifícios de escritórios, bares, livrarias populares, clubes noturnos e restaurantes. Prabhupada observou ligeiramente a cidade, porém a coisa mais significativa sobre a sua curta estadia em Boston, além do fato de que agora ele pisara nos Estados Unidos, foi que no Common New Pier de Boston escreveu outro poema bengali intitulado Markini Bhagavata Dharma, em português, ensinando a consciência de Krishna nos Estados Unidos. A seguir vão alguns dos versos que ele escreveu naquele dia a bordo do navio. Ver no apêndice os versos bengalis completos com a tradução em português, tá? Meu querido Senhor Krishna, tão bondoso sois para com esta alma inútil, mas não sei por que me trouxeste aqui. Agora podeis fazer comigo o que vos aprouver. Porém, acho que tendes algo a fazer por aqui, outro sim. Por que me trarias a este lugar horrível? A maior parte da população daqui está coberta pelos modos materiais da ignorância e da paixão. Absortos na vida material, julgam-se muito felizes e satisfeitos, e por isso não têm gosto pela mensagem transcendental de Vasudeva, Krishna. Não sei como serão capazes de compreendê-la, mas sei que vossa imotivada misericórdia pode tornar tudo possível, pois sois o místico mais hábil. Como eles... tem uma pergunta, calma, Bhima. Como eles compreenderão as doçuras do serviço prático e amoroso a você, Krishna? Oh, meu Senhor Krishna, simplesmente oro por vossa misericórdia, de modo que seja capaz de convencê-los a respeito de vossa mensagem. Por vossa vontade, todas as entidades vivas caem sob o controle da energia ilusória, Maya, e, portanto, se quiserdes, elas também poderão livrar-se das garras da ilusão. Desejo que as liberteis. Portanto, se desejardes que elas se libertem, só aí é que poderão compreender a vossa mensagem. Porque Krishna dá o conhecimento, Krishna dá a compreensão, Krishna dá a inteligência. Na verdade, nós dependemos de Krishna para tudo, né? Como farei com que compreendam esta mensagem da consciência de Krishna? Sou muito desventurado, desqualificado e o mais caído. Portanto, busco vossa bênção de modo que possa convencê-los, pois não tenho poder para fazê-lo por minha conta própria. De alguma forma, ó Senhor Krishna, trouxeste-me aqui para falar sobre vós. Agora, meu Senhor, compete a vós fazer de mim um sucesso ou um fracasso, como quiserdes. Ó Mestre Espiritual de todos os mundos, tudo o que posso fazer é repetir a vossa mensagem. Assim, se quiserdes, podereis fazer com que minha capacidade de falar seja adequada à compreensão deles. Somente por vossa misericórdia motivada, minhas palavras tornar-se-ão puras. Tenho certeza de que, quando esta mensagem transcendental penetrar em seus corações, eles de certo sentir-se-ão contentes e assim livrar-se-ão de todas as condições infelizes da vida. Ó Senhor Krishna, sou tal qual uma marionete em vossas mãos. Assim, se me trouxestes aqui para dançar, fazei-me dançar, fazei-me dançar, ó Senhor Krishna, fazei-me dançar como quiserdes. Não tenho devoção alguma, nem conhecimento algum, mas tenho firme fé no santo nome de Krishna. Fui designado como Bhaktivedanta, e agora, se quiserdes, podeis cumprir o verdadeiro significado de Bhaktivedanta. Assim, não assinado, desculpem, é que eu estava pensando aqui no título de Prabhupada, né? Bhaktivedanta. Assinado o mais desventurado e insignificante pedinte a ser Bhaktivedanta Swami a bordo do navio de Aladuta, como New Pier, Boston, Massachusetts, Estados Unidos da América, 18 de setembro de 1965. Agora ele estava nos Estados Unidos. Encontrava-se numa das maiores cidades americanas, bilionária, com uma população de milhões e determinada a continuar sendo como era. Prabhupada viu Boston do ponto de vista de um devoto puro de Deus, Krishna. Viu a infernal vida urbana, pessoas dedicadas à ilusão da felicidade material, Toda a sua dedicação e treinamento impeliam-no a dar a essas pessoas o conhecimento transcendental e a bênção salvadora da consciência de Krishna. Todavia, ele se sentia fraco, modesto e incapaz de ajudá-los por sua própria conta. Ele era apenas um pedinte insignificante, sem um centavo. Mal pudera sobreviver aos dois ataques cardíacos no mar. Falava uma língua diferente, vestia-se de forma estranha, não obstante. Viera para dizer às pessoas que deixassem o consumo de carne e peixe ovos, o sexo ilícito, a intoxicação e os jogos de azar, e para ensinar-lhes a adoração ao Senhor Krishna, que para eles era um mitológico deus hindu. O que seria ele capaz de realizar? Em seu desamparo, revelava seu coração diretamente a Deus. Espero que os liberteis. Busco vossa oração. Não busco vossa bênção. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Busco vossa bênção de modo que possa convencê-los. E para convencê-los, ele confiaria no poder do santo nome de Deus, Krishna, e no Shrimad Bhagavatam. Este som transcendental removeria o desejo de gozo material de seus corações e despertaria neles o serviço prático e amoroso a Krishna. Nas ruas de Boston, Prabhupada estava consciente do poder da ignorância e da paixão que dominavam a cidade, mas tinha fé no processo transcendental. Ele era diminuto, mas Deus, Krishna, era infinito. E Deus é Krishna, o seu querido amigo. No dia 19 de setembro, o Jaladutta entrou no porto de Nova York e atracou num cais do Brooklyn, na rua 17. Srila Prabhupada viu o aterrador horizonte de Manhattan, o Empire State Building e, como milhões de visitantes e integrantes no passado, a Estátua da Liberdade. Srila Prabhupada vestia-se como convém a um residente de Vrindavan. Usava uma gargantilha de contas, que os devotos usam, né? Os seguidores de Prabhupada usam, uma roupa de sacerdote simples, feita em algodão, e carregava o seu rosário dentro de uma sacolinha, e um velho chada, ou xale. Sua tez era dourada, sua cabeça raspada com o rabinho no alto do cucuruco, né? É um pequeno tufo de cabelo. A sua testa decorada com o barro sagrado Tilaka Vaishnava, e ele usava pontudos chinelos brancos de borracha, tão comuns entre as pessoas santas na Índia. Mas quem em Nova York já vira ou sonhara com alguém semelhante a este devoto de Deus? Provavelmente ele era o primeiro renunciado devoto de Deus a chegar a Nova York com sua aparência inflexível. Naturalmente, os nova-iorquinos são hábeis em não dar muita atenção a qualquer tipo de estrangeiro recém-chegado. Srila Prabhupada estava só. Tinha um patrono, o senhor Argaval, e em algum lugar na Pensilvânia. Com certeza alguém estaria ali para saudá-lo. Embora tivesse uma vaga ideia sobre o que fazer quando desembarcasse do navio para o cais, Prabhupada comenta aqui, né, entre aspas, eu não sabia se virava à direita ou à esquerda. Passou pelas formalidades do cais e foi recebido por um representante da Travers Aid, enviado pelos Argavals na Pensilvânia, que se ofereceu para levá-lo à agência de passagens da Incíndia em Manhattan, para reservar a sua passagem de volta à Índia. Na agência da Incíndia, Prabhupada falou com o gerente de passagens, Joseph Forrester, que ficou impressionado com a aparência do devoto de Deus. Ficou impressionado, né? desse incomum passageiro com sua bagagem escassa e com sua aparente pobreza. Ele tratou Prabhupada como um sacerdote. A maioria dos passageiros da Insíndia eram negociantes ou famílias, de modo que o Sr. Forrest jamais vira um passageiro usando a tradicional roupa de devoto de Deus. Ele achou que Srila Prabhupada era um agradável cavalheiro, o qual falou-lhe sobre as boas acomodações e tratamento que recebera a bordo do navio de Aladuta. Prabhupada pediu ao Sr. Forrest para reservar-lhe lugar no navio de volta à Índia. Ele planejava partir em cerca de 2 meses. E Prabhupada recebeu 3 meses, né, para ficar lá. Mas com 2 meses, ele já estava planejando voltar. E disse ao Sr. Forrester que se manteria em contato com ele, levando consigo apenas 40 rúpias em dinheiro que em poucas horas se pode gastar em Nova York, como ele próprio dizia, e 20 dólares adicionais que havia coletado na venda de 3 volumes do Bhagavatam ao Capitão Pandia, com guarda-chuva e maleta na mão, e ainda acompanhado pelo representante da Travelers Aid. Srila Prabhupada procedeu em direção à rodoviária de Nova York a fim de providenciar a sua viagem a Butler. Capítulo 3. Butler, Pensilvânia, o primeiro campo de provas. Pela graça do Senhor Krishna, os americanos são muito prósperos sob todos os aspectos. Não estão na miséria como os indianos. As pessoas em geral estão satisfeitas quando... ou quanto, né, as suas necessidades materiais, sendo propensas à espiritualidade. Quando eu estava em Butler, Pensilvânia, a cerca de 800 quilômetros da cidade de Nova York, vi que havia muitas igrejas sendo frequentadas regularmente. Isto mostra que o povo é propenso à espiritualidade. Além disso, fui convidado por algumas igrejas e escolas e faculdades pertencentes a congregações religiosas. Dei palestras lá e eles gostaram muito e deram-me presentes. Quando falava aos estudantes, estes mostraram-se muito interessados em ouvir sobre os princípios da coleção Shrimad Bhagavatam. Porém, os padres mantiveram-se cautelosos em permitir aos estudantes que me ouvissem tão resignadamente. Temiam que os estudantes se convertessem às ideias hinduístas, como é bem natural em qualquer seita religiosa. Mas eles não sabem que o serviço prático e amoroso ao Senhor Sri Krishna é a religião comum a todos, incluindo até os aborígenes e canibais da floresta. De uma carta a Sumati Morardi. Ah, ele escreveu essa carta para a dona da navegação em Síndia. O ônibus saiu rapidamente do terminal para o centro de Manhattan, em plena luz do dia. Ah, para aqui é verdade, meu irmão. Vamos parar aqui, onde Prabhupada já começa a andar nas cidades americanas. Bom, gente boa, essa coleção, Srila Prabhupada Lilamrita, a biografia autorizada de Prabhupada, está de graça no nosso site em inglês. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com a opção para você ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Vai descendo, já apareceu a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever.